Oi. Que porra é? Já entrou dando ar da graça dele, né? Que porra é essa? Quem é o filho da puta? Quem? Quem? Quem que é meu pai? Quem fui eu, né, inferno? Daqui a pouco ele bota puta cookdown. Estamos de volta, meus amigos dos canais ESPN. Tá vendo o jogo do Flamengo, esse viado. O pressão. Inferno, seu áudio tá uma merda, cara. A gente não tá ouvindo nada do que você estiver falando. Ele não tá falando, cara. Ele tá escutando o jogo. Quem? Ah, ele não vai gravar. Então por que que entrou? Então derruba ele, derruba ele. Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um Enxutocast, o Enxutocast perdido. Não sei, pode ser que seja perdido, pode ser que não seja. Vocês já devem ter notado que eu não sou o Leonardo, aqui é o Mo, e a gente tá aqui com nossos queridos amigos Eunuco. A vida é uma merda e ela só vive cagando em mim. O Super. Hoje foi quase um dia de completa derrota. E o nosso estagiário Mora aqui, o nosso querido amigo Luke Luke. Eu só me fodo nessa merda. Sim, você só se foi nessa merda. Nossa, a gente só se foi nessa merda. Por quê? Porque o que a gente vai falar hoje? Imagina o que a gente vai falar hoje. O que mais acontece na vida do nerd? Né? Não necessariamente do nerd, mas na nossa vida em geral aqui. Principalmente dessas quatro pessoas que estão aqui hoje. O que mais acontece na nossa vida? Derrota. Derrota, minha gente. Derrota. A gente vai falar de história de derrota, de desgraça na vida. E de tudo, cara. Não é de tudo, cara. Desgraça amorosa, derrota de... Se for derrota só amorosa, acho que já dá uns... Dá pra fazer uma epopeia, né, cara? 5 podcasts só de derrota amorosa. Dá pra fazer uma exalogia, né, cara? Não, não, não, Super, não é o Silvio Santos. Eu tô simplesmente falando, cara. Olha, olha. Mas que vem pra começar um podcast... Atenção, Kranzebeck! É o top de 4, já vai! Já vai! Aí, vamos começar o podcast. Alguém, quem quer começar, cara? Pra dar o toque da... Como diz o Léo, pra dar a cara do podcast. Quem quer começar, cara? Falando história de derrota. Pô, eu termino aquela que eu tava falando? Comece e termine, por favor. Por favor, vai. Cara. Por favor. Com a palavra Super. Essa história dele aí. Por favor, cara. Bom, acontece o seguinte. Quando eu tinha 16 anos, né? Meus pais fizeram... Me deram de presente uma excursão pra Disneylândia, cara. Disneylândia não é essas coisas não, cara. Pra falar a verdade é bem... Bem sem graça. A única coisa que eu gostei mesmo foi daquele parque de diversões que a gente foi lá, que era só montanha-russa, que é o Busch Garden. Nem sei se existe hoje. Mas, cara, eu vou... Qual é a derrota da questão, né? Que vocês estão querendo saber. Até aí tudo bem. Até aí tudo bem. Passei pra Disney, tudo bem. Miami, LA. Qual foi a derrota? Eu fui esquecido pela excursão. Cara, isso é muito errado, né, cara? Não, é o seguinte, a gente passava o dia todo na Disney, né? Mas tipo, esqueceram de mim no aeroporto, cara? Não, foi o seguinte, todos os dias, né, quando a gente voltava, quando a gente voltava, ia pro, geralmente ia pro hotel. Mas tinha aqueles dias que a gente ia pra algum restaurante, né? Pra jantar, alguma coisa. Um desses dias foi, tipo assim, um encontro entre grupos, né? Da mesma empresa. Eles juntavam, assim, grupos que... diferentes cidades pra o pessoal comer pizza, beber essas coisas. Só que, cara, era verão naquela época, né? Junho e julho, é verão americano. Pô, sabe, né? Passar horas e horas em filas pra entrar naqueles... atrações, você fica debaixo do sol, você desidrata, você passa fome, essas coisas. Tudo em nome da diversão, né, cara? É. Aí, chegou uma determinada hora que eu simplesmente encostei no canto, né? Tava tão cansado e apaguei. Desliguei. aí, lá, sei lá porque quais horas, eu acordo com umas luzes na minha cara. E quem era? Eram os seguranças. Querendo saber... Quem era eu e o que eu tava fazendo ali? Who the hell are you, boy? Who the hell are you? Não, eram uns chicanos, cara, que tava ali falando. Doritos, tequila! É assim, Chico? Vamos lá. Ô, moleque, tu é de onde? Ah, cara, eu, sei lá, eu nem sabia o que dizer, né? Tava assim, todo atordoado. Brasil. Pelé, sabe? Pelé. Então, aí eu fiquei lá meio perdido, eles tentaram... me levar lá pro hotel, tentar descobrir qual era o hotel onde eu tava. Eu já tava preocupado. Puta que pariu, esses caras vão me... Vão me levar pra algum lugar e vão vender os meus órgãos. Cara, cadê o mexicano, né? Olha que preconceituoso. Se fosse americano, né? Sei lá, cara. E seus pais nessa hora? Cara, eles estavam no Brasil. Era uma excursão só com os adolescentes. Eu tava lá, aí, cara... Deu pra ver que tu era um sucesso com os amigos, né, das excursões. Pô, então, cara, eu faço tanto sucesso entre o pessoal que ninguém sentiu minha falta quando foram embora. Isso é super bom, hein? Continua. Aí, eles sem saber o que fazer comigo, eles vieram... esperaram lá, de repente, uma meia hora depois. Acho que já tinha se passado umas duas horas até alguém se dar conta de que eu não estava lá, junto do grupo, lá no hotel. E vieram me buscar. Cara, imagine, cara, você tá num outro país, você não fala a língua do pessoal, você não sabe onde como voltar. 16 anos, não tinha celular, que não era que nem hoje em dia, né? É, não tinha como. Qualquer um tem celular. Então, eu não sabia o que fazer, cara, eu já tava assim, porra, e agora? O jeito é ficar aqui esperando alguém sentir a minha falta, né? Não, pior que foi, não foi isso, pior foi a cara das instrutoras, né, dizendo que a culpa foi minha, que eu me afastei do grupo e... Mas lógico que a culpa foi tu, a culpa é sempre da criança, né, cara? É, cara, porque se essa história vaza, né, pô, podia rolar processo e tudo, e afinal por lei é abandono de incapaz. Cara, se fosse hoje em dia, tu ia ficar rico, cara. Se fosse hoje em dia, eu ia falar pros teus pais meter um processo no rabo deles, que até a quinta geração ia... Tu ia pra Disney todo final de semana, de graça. Ia comprar um terreno lá, né, cara? Porra, cara, mas naquela época, naquele momento eu tava tão feliz que alguém se lembraram de mim, porra. Não, eu tô aqui, derrota, né? Alguém lembrou de mim, cara, que bom. Aí voltou e tudo, eu até fiquei quieto pra essa história não espalhar muito, né, porque já pensou, além de você passar o restante da viagem, né, sendo zoado por todo mundo, quando chegasse na minha cidade, ser zoado por todo mundo da minha cidade, né, não, obrigado. Não contei isso. Abafa o caso. E agora abafo, você esquece. Coloca não, isso esquece, na internet para milhões e milhões de pessoas ouvirem. Oh yeah. Isso se esse Enxutocast for pro ar. Mas continuando, meu querido amigo, quem quer continuar agora? Eu, Nuco e Luke Luke. Deixa eu começar. Eu deixo vocês decidirem quem quer ir primeiro. Não, cara. Não, tem que terminar aí. É contar a história de maior derrota. Quem começar a maior derrota tá vai bom. Ser eleito o maior derrotado do noite. Cara, vou dizer que até por enquanto eu não ouvi os outros ainda, mas cara, a tua tem grande chance de ganhar, Super. Não, é sério, cara. Super, desculpa, cara, só que acho que eu vou ganhar. Não. Cara, vamos ser competir. Esquecido em outro país, cara, tem que ser muito bom, cara. Não, cara, pior que isso, deixa eu começar. Essa é dolorosa. Eu tava com meus 24 a 25 aninhos, já tomando várias patadas no coração da vida. Comecei a sair com uma garota. Tipo, aquela velha história de chegar de mansinho. Né, não, pior do que você estar na friend zone, é você estar na friend zone perto da área do abate. Peguei a garota, a gente entrou no motel, a gente começou quando a gente começou, ela teve uma crise de choro. Ué? Sabe aquela crise de choro do tipo, fudeu, eu fiz algo de errado, a polícia vai bater aqui, eu vou ser preso, caralho, eu sou preto. Muito... Caralho, eu sou preto. Que desnecessário, né? Aí eu fiquei desesperado, fiquei, calma, calma, vamos conversar. Eu não podia estar aqui com você. Eu tenho um namorado, só queria dar o troco, ele me chutou. Aí eu... Tu sabia que ela tinha namorado? Não, não sabia. Três meses saindo, três meses, cara! Três meses. Cara, mulher é bicho que não presta também, né? Ela... Mas peraí, ó. Até que você deu sorte, cara. Não foi você o corno. E o pior do que não ser o corno é não chegar a ser o outro estando dentro do motel. É, verdade. Ela começou a chorar, ela ficou descompensada, virou pra mim e falou, eu não posso. Ela queria se vestir, peraí, calma aí, a gente já tá aqui dentro. Calma, já paguei a diária. Pelo menos me faça um favor, se acalma e sai daqui inteira. Se tu sair daqui chorando, eu vou ser preso. Vamos pelo menos nos acalmar. Aí ela começou a contar a história triste, que ela descobriu que o namorado dela tava saindo com a melhor amiga dela. Aí eu, caralho, estou num capítulo de Malhação, que porra é essa? Aí ela chegou pra mim e ainda virou pra mim com aquela cara de pai e falou, você me desculpa? Aí eu, por você não querer me dar ou por eu ter que pagar a conta? Não, você ainda pagou tudo, cara? Cara, sabe aquele negócio de eu vou tirar onda, eu vou bancar, vou comer até o cozinho? Eu fiz tudo, paguei a porra do motel, paguei o jantar, tinha levado uma garrafa de vinho e cheguei lá, cara, me pornô. Cara. Não, desculpa, cara, aí, cara, mas eu ainda estou na frente. Desculpa aí, mas eu ainda estou na frente. Mas tu chegou a pegar ela antes. Calma, amiguinho. Não, calma. Cara, beijar e passar a mão não é pegar. Quando você tá dentro do motel com uma mulher pelada de pau duro, se você não faz nada, você não pegou. Cara. Eu não sei o que é pior, cara, se é o friendzone, tu nem chegou perto, ou esse teu friendzone aí, cara, isso é uma nova classe de friendzone, meus parabéns, ativamente sendo loca de pronuco, cara, merece palmas, eu acho que o Super ainda tá na frente, mas cara, esse teu aí é uma nova classe de friendzone, cara. No friendzone. Cara, é muito louco isso, cara, porque... A princípio ela iria ter as últimas consequências, não, né? Não, ela ia ter as últimas consequências. E o pior não é isso. O pior é que depois que terminou tudo, levei ela pra casa, a gente nunca mais saiu, a gente também nunca mais se viu. De vez em quando ela vejo aqui por perto, que ela mora nas redondezas, já tá com outro cara, já tá casada com filho, cacete é quatro. Mas só que eu fiquei meses com o negócio na cabeça, caralho. Namorada é o cacete, ela não quis dar pra mim porque eu sou feio pra caralho. Cara, e depois ela voltou com o cara que ela tava namorando, não? Sim. Ou seja, o Eunuco foi só um joguete, cara. Parabéns, Eunuco. Não me orgulho. Parabéns, cara. Isso não é uma derrota. Não é pra se orgulhar mesmo, cara. Tem que rir. Senão vai chorar, cara. Luke, meu chuchu. Cara, tu falou que tinha história pior, que não sei o que, que tua vida é uma derrota. Vamos lá, quero ver se tu tá falando verdade ou tu é só mais um adolescente sem causa, rebelde sem causa. Começando, é que todo mundo da minha família é evangélico, então a gente ia na igreja, né? Todo domingo e tal. E na igreja, comecei a conhecer uma garota e tal, comecei a gostar dela. Já é um problema, porque conhecer a mulher em igreja é um problema, né, cara? Porque diferente chegar, né? Tu não pode chegar chegando, né? Que nem tu chegaria normalmente fora, né, cara? É. E ela, tipo, era aquelas que usava saiona e tal. Eita. A gente se conheceu... Pera cabeluda, né? Não, até que não. A gente se conheceu num retiro espiritual, né? Entre aspas. Aí foi indo, a amizade cresceu, quase ficou um negócio, aí... Ia ter outro retiro, aí pensei, pô, vou lá e declarar pra ela, vai ser um ano que a gente tá conversando, eu tô quase indo lá. Aí eu perguntei, ô, você vai no retiro? Ela disse, vou, vamos, lógico. Você já era amigo já, nessa altura? Aham, já se passou um bom tempo que a gente se conhecia. Tá. Cheguei lá, a filha da puta não tava. Aí eu, porra, cara, que merda, né? 3 dias aqui? Ah, mas vamos que vamos. Aí, primeiro já me ferrei amorosamente, só que depois foi psicologicamente e fisicamente. É que alguns, é, mané, teve a grande ideia, tinha cada, acho que uma hora, eu ia tocar uma corneta e todo mundo tinha que orar, no, independente do que você estava fazendo, você tinha que orar no lugar que você estava. E eu tava na piscina, eu tava lá curtindo, tocou o sinal, aí eu falei, ah, vamos manter a tradição, né, vou sair. Aí na hora, um gordo enorme pulou em cima de mim. Cara, tipo, não sei por que ele pulou, tava na hora que todo mundo tava orando. Aí, quando ele pulou, eu afundei com tudo, bati a cabeça no fundo da piscina, e na hora eu desesperei, eu, socorro, né? E todo mundo tava orando. Tipo, socorro, né? Um gordo, né, cara? Tava todo mundo olhando, aí eu me fudendo, né? Aí eu consegui sair de lá, machuquei o braço, né? Aí eu fiquei pensando, filha da puta, né? Aí o tio foi piorando. Peraí. Você não explicou que diabo esse gordo pulou em cima de você, cara? Eu também não entendi, eu acho que ele quis botar em não tem nada a ver com a história, né? Eu só acho que foi ciúme, mano. Né, cara? Acho que o gordo quis orar. Aí, à noite, ia ter um retiro. Como você dizer? Era tipo uma vigia que ia durar a madrugada toda. E eu tava todo quebrado, né? Aí todo mundo ajoelhou, começou a orar. Eu tava no café, né? Me ajoelhei também. Só que daí eu caí no sono. Acho que fiquei umas 3 horas dormindo, ajoelhado. Aí quando eu acordo, tá todo mundo falando em línguas, todo mundo tremendo no chão. Tipo, uma pessoa endemoniada no meio do fundo. Todo mundo manifestando a força. Eu acordei de caralho. O que tá acontecendo aqui? Tava todo mundo tremendo, gritando, em desespero, assim, correndo, né, no dia do dia. Eu me tranquei lá no quarto. Aí no dia seguinte, tava, o cabelo tava tudo bagunçado, não dormi nada. Aí pensou, pô, Lucas, por que você não tava lá? Tava a maior bênção e tal. Lá, não tava passando bem. Essa mesma rotina se repetiu por 3 dias. E a guria não foi no retiro? Não. Pera aí, cara, você foi atacado por um gordo 3 dias seguidos? Você foi bolinado por um gordo no retiro espírita, pelo amor de Deus. Não, menos a parte do gordo, cara. Cara, foi tenso. Que, imagina, você dorme ajoelhado, suas pernas ficam todas acabadas. Aí quando você acorda, tá todo mundo gritando em línguas, tinha gente demoniada, e você não sabe o que tá acontecendo. Tá, e no fim das contas. Mas é no fim das contas. Que depois de tudo isso? A guria ficou grávida. E hoje ela tá casada, vendo de favor. Ó, oh, cara. Porra, cara. Fala sério. Isso foi bom, né? Você se livrou de uma roubada, né, cara? Viver de favor com a garota grávida, caramba. Isso é verdade, cara. Cara, cara, isso não foi derrota. Isso aí foi. Você escapou de uma enrascada. Já pensou? Você tá. A garota agora tá. Você pai agora, vivendo de favor? Você escapou, cara. Agradece o gordo, cara. Ainda bem, menos uma geração do inferno na Terra. Agradece o gordo, cara. Que deu sorte. Isso aí não é derrota. E não chega nem perto de ser esquecido em outro país, cara. Sério, eu acho que o Super vai ganhar, cara. Opa, o Super realmente é muito triste. A gente nem deu outra rodada, né? Eu acho que ele vai ganhar, cara. Bom, agora é a tua vez, mano. Eu tô vendo. Cara, talvez. Aqui, cara, uma derrota minha, cara. Deixa eu ver. Ah, tem uma que é um misto de derrota e vitória ao mesmo tempo. Estava eu no alto dos meus 16 anos, por aí, e conheci uma menina, né? É, mesma história de sempre, né? Garoto conhece garota, garoto se apaixona, né? Aí acabou que a gente ficou, tipo assim, uns 2 anos amigo. Nessa altura do campeonato, eu tinha entrado na famosa friendzone, né, cara? E não era na friendzone quase comigo, que nem da do Eunuco, né, cara? Era... Ou a friendzone evangélica, né? Era friendzone, a clássica, né? Amigão, a guria... Isso é uma coisa que eu não entendo. Cara, a mulher realmente vê o cara como um amigo e nada mais, né, cara? Isso é muito cruel, né? O cara deve ser muito bosta pra acontecer isso, né, cara? A minha próxima envolve isso. Enfim, e eu era 2 anos e tal, conheci ela. A gente realmente era muito amigo, assim, né, cara? A gente... Ela era minha melhor amiga na época, cara. E chegou um dia que eu me, né... Cara, tá na hora de usar calças, né, meu? Fui lá e me declarei, cara. E me declarei, como todo nerd covarde, lógico, foi pela internet, né, cara? Foi. O que? Foi de ICQ? Cara, IMS. Foi no SMI. MSN, MSN, Messenger. Antigo mestre. É, eu fiz isso também, cara. É. E mandei, né, cara? Mandei aquele texto e dei alt tab no FIFA, sei lá. E mandei a bomba, né, cara? Aí, acabou que... Eu não sei como, mas eu acabei quebrando essa friendzone, cara. É, o sentimento era mútuo, vejam vocês. Tudo que eu precisava era ter feito isso que eu fiz. Usar calças. Eu, olha só, vejam vocês. Aí a gente acabou ficando um tempinho juntos, tal, a gente ficou algum tempo, começou a namorar, e do nada, e isso foi a parte que é, aí agora é a derrota, cara. Do nada, ela simplesmente parou de falar comigo. Do nada, parou, não retornava ligação, não queria me responder mensagem, e acabou que deu, tipo, aí eu por outro lado, eu já sou um bosta hoje, imagina na época, né, cara? Eu também, então tá, eu joguei o jogo dela, também não falei mais com ela, não procurei mais ela nem nada. E a gente simplesmente parou de se falar, sim, a gente simplesmente parou de falar, olha só que merda, né? E cara, deu um mês mais ou menos, a desgraçada, eu só vejo o status dela no Facebook mudando para relacionamento sério, cara. Tipo, e com um cara, olha só, aí é o pior. Com um cara que ela falava que era friendzone dela. Entendeu? Tipo, olha assim, só. O amigo dela, que era friendzone, virou o namorado dela enquanto ela tava comigo. Cara, eu acho que não ganhei ainda do Super, cara, mas tá em segundo lugar essa história aí. É isso aí, cara. Era isso. Que triste de novo. Que tristeza, mano. É, quem é o próximo a abrir só, o coração? Cara, é muito. É perdido. O cara, eu perdi pro maluco na friendzone, cara. E eu quebrei a friendzone, mas fui quebrado pela friendzone. Cara, a friendzone é uma entidade, eu tô achando, hein. É, a friendzone é tipo a morte da Marvel, que o Thanos quer comer, é mais ou menos assim. Cara, eu tô triste. Super, meu chuchu, vai lá, me conta a tua história pra eu rir, cara. Cara, pior que agora eu não tô conseguindo lembrar de nenhuma, essa aí foi. Pior do que aquela, não tem mesmo, né? Não tem, cara, eu não tenho. Você tá, eu conto outra pra amenizar, então. Não, rapidinho. Não, eu conto repetir. Uma rapidinho pra amenizar, ó. Não, vamos nos repetir, deixa eu ir. Aproveita, eu vou mandar uma pra quebrar o ritmo, vou mandar uma de trabalho agora. Porque isso, pelo menos, tira um pouco esse ar de coração partido da conversa. Há uns 10 anos atrás, 10 não, estamos em 2013, 12 anos atrás, eu tava trabalhando no centro da cidade. Estava trabalhando numa empresa de turismo, então eu tinha que ir todo engravatado dentro da cidade, porque no Rio de Janeiro é a mesma coisa que usar casaco no inferno. E a gente começou a trabalhar numa empresa que fazia pacotes exclusivamente para os Estados Unidos, voltados para Nova York e para Disney. Tipo, dinheiro para caralho. Estava entrando dinheiro, estava pensando lá, iate, mansões, mulheres. Mulheres. A minha vida estava quase que se tornando... Tipo assim... A Maurício Júnior. É! Imagina, você é um cara de 23, 24 anos de idade. Foi até antes de conhecer a maluca que me deixou lá na porra do motel. 23, 24 anos de idade. E você tá com dinheiro no bolso. Equivalente a hoje em dia você ganhar R$1.000 e não ter conta nenhuma. Não ter gasto nenhum. Ainda morar com os pais. É uma maravilha. Aí o que aconteceu? Tava indo tudo muito bem. Era uma porcaria de uma terça-feira, eu estava lá vendo televisão, entre um pacote e outro, e eu vejo só aquela porra daquele avião batendo na torre. Cara. Aí a primeira coisa que eu fiz foi, fudeu. E 10 minutos depois vem a porra do outro avião, fudeu. Meu chefe ficou desesperado. Não, isso não pode estar acontecendo. Todo mundo olhando, todo mundo tenso por causa daquilo, porra. 11 de setembro foi uma parada que deixou as pessoas completamente perplexas. Mas a perplexidade aumentou, nessa palavra nem existe, mas acabei de inventar, aumentou no dia seguinte. Porque no dia seguinte ele sentou com todo mundo, onde tá com um problemão. Os Estados Unidos fechou o espaço aéreo. Ah, como assim fechou? Fechou pra tudo. Ninguém entra e ninguém sai. Ainda decretou lei marcial, suspendeu direitos. Pessoal lá, tá foda. Uma semana depois ele chega pra gente e manda o último capítulo da história. A gente vai fechar. Porque a gente tinha um contrato de exclusividade com a American Airlines. Ou seja, e o pior de tudo, eu era aquele que tinha começado a trabalhar há um mês, ganhando o primeiro salário, mansão, mulheres, iates, torrei tudo. Eu ainda tava no estágio probatório. Saí de lá, ficou saí de lá com 100 reais, equivalente a 3 dias trabalhados. Caraca. Ah, cara, a história de derrota de trabalho eu também tenho. Não, rapidinho, só pra complementar. As comissões que a gente ganhava era equivalente aos pacotes que você fechava pela American Airlines. Nossa. Se fode aí, ó. Se fode aí, preto. Não, deixa eu falar aqui então, lembrei uma de derrota. Vai lá, Super, vai lá. É o seguinte, meu emprego anterior era com turismo. Eu trabalhava no Centro de Informações Turísticas da minha cidade. Eu estava assim há poucas semanas do meu trabalho, né? Ainda estava conhecendo... Eu era estagiário, né, praticamente. Aí o que aconteceu? No fim do ano, teve umas chuvas na cidade que alagou toda a cidade. Derrubou murros, destruiu casas. Sabe aquelas cidades que entram em calamidade pública? Então, foi isso que aconteceu. Né? De repente eu tava... Acontece que isso foi, acho que, mais ou menos em janeiro, né? Pra você ter ideia, eu era estagiário, praticamente, e o meu chefe tinha se demitido antes. Um dia antes das chuvas. Aí o estagiário também me ligou assim de manhã cedo. Ô Super, você tem que vir aqui e abrir. Como assim abrir? Você não tá sabendo? Não. O que houve? A cidade toda tá debaixo de lama. Como assim a cidade toda? A cidade toda tá saindo. Liga a televisão. Aí foi lá que eu li que fiquei sabendo que pousada, mais de 20 pessoas morreram numa pousada. Assim, foi o caos na cidade, sabe? Aí, de repente, o que aconteceu? Como o meu chefe tinha se demitido um dia antes, eu fui promovido, assim, de uma hora pra outra, a chefe do setor. Eu mandava em todo mundo. Cara, e ali era o Centro de Informações Turísticas. Imagine, todo mundo que queria procurar parente ligava pra gente. O telefone, eram 5 telefones e os telefones não paravam de tocar nunca. Eu abri o local às 8 da manhã e só fechava eu sozinho às 10 da noite. Isso foi praticamente um mês de janeiro inteiro. E no primeiro, assim, eu ficava perguntando, e aí, gente, quando é que vocês vão mandar alguém aqui pra ajudar a coordenar isso? Eu não sei, eu estou coordenando uma coisa que eu não sei fazer. Eu sou chefe de uma coisa que eu não fui preparado pra ser, não tenho conhecimento pra isso. Sabe, imagine de repente você tá dirigindo um carro, o seu instrutor do seu carro some e deixa você sozinho com o carro. Eu ligava pra diretoria pedindo, gente, manda alguém pra cá. Aqui, cara, aí eles ligaram, não tem ninguém pra mandar, porque a gente tá aqui, todo mundo aqui, envolvido pra dizer que tá tudo bem com a cidade. Toda a secretaria de turismo tava envolvido com um... Tava, assim, como é que eu vou dizer? Tava envolvido em dizer pra mídia que a cidade estava toda bem, que não aconteceu nada demais. É só uma invasão do cara de barro. Daqui a pouco o Batman aparece pra salvar todo mundo. Que merda, cara. Imagina isso, cara. E depois, aí no final, o que que aconteceu? Depois que passou um mês inteiro sem eu ser... Sem ter supervisão, sem ter chefia nenhuma, é me apresentado o novo chefe. E eu nem sequer recebi um tapinha nas costas dizendo obrigado por segurar as pontas. Ah, então ainda voltou pra outra posição que estava antes ainda. Ou seja, você foi um tapa-buraco. Então, cara, eu segurei as pontas durante... Nem deu aumento, nada? Nada, eu nem recebi pelo trabalho que eu supostamente fiz. Foi um dever cívico. Bem, cara. Então, que cara, eu exerci a função do meu chefe, que ganha o dobro que eu, ganhava o dobro que eu não recebi nenhum valeu campeão por segurar as pontas. Cara, parabéns, Super. Eu, cara, sei lá, cara, eu acho que eu mandava tomando... Mas você ser sem experiência nenhuma, ser responsável por todo o setor de uma hora pra outra e ninguém te dá suporte, cara. Cara, imagina, tinha gente assim desesperada. Super, o que foi? Atende essa ligação. O que é? É uma mulher que quer encontrar, tá desesperada e procurando o filho dele que não responde. Porque na minha cidade tem certas regiões que não pega sinal. E a gente não tinha como dizer se o filho dela tava entre os mortos. Que merda. Não, e assim, cara, que situação escrota, cara. Escroto pra caralho. Chegava, era repórter ligando, querendo saber o que aconteceu com a cidade. A gente tinha que... Não, liga lá pra sede. Vai pra sede, meu filho. A gente não dá nenhuma informação legal. Não, no final a gente descobriu que o filho da puta do cara simplesmente passou e não sabia o que tinha acontecido, porque ele passou mais ou menos os 3 dias só fumando maconha. Viu? Depois eu falo mal de maconheiro no podcast, o cara vem me xingar. Tá aí, ó. Aí, cara, maconheiro não presta, cara. Tem que morrer tudo, é uma raça maldita. A mulher ficava... Não, você tem que ajudar. Você tem certeza? Não, senhora. A gente recebeu a lista de mortos e até agora o nome do seu filho não consta. Claro que eu tava mentindo. A gente não tinha lista de mortos nenhuma, porque os mortos ainda não tinham sido todos contados. Então, a gente só falava... Não, senhora. Não, meu querido, eu sei que a gente tá perturbando você. É que a avó dela tem pressão alta. Ela tá quase sendo hospitalizada. A gente tá até pensando em ir na cidade procurar. Senhora... Não, não vem. Não faça, não faça, por favor. Ele tá bem, mas não vem, tá? Ela já tava quase vindo. Aí tinha outro lá ligando. Super, procura aí se você... Uma listagem de nomes aí que passaram aí no sítio. Porque a gente, no centro de informações, a pessoa, a gente pedia pra ela assinar, né? O nome dela, dizendo de onde ela veio, essas coisas. Pergunta aí que tem um nome de um filho de um coronel que tá querendo saber o do filho dele, do neto dele. Porra, cara, assim, todo tipo de maluco ficava ligando pra cidade procurando. Não, é que meu tio foi pra ir pra cidade, a gente quer saber se ele tá bem. Porra, como é que a gente vai descobrir o seu tio numa cidade inteira, meu filho? A gente tinha que ser político nessa hora, mas porra, cara, toda a merda, todo o problema que chegava, a pessoa me chamava pra... Super, resolve aí que é contigo, cara. Ah, quem manda é seu Superman. Que merda, olha só aqui. Queridos ouvintes, temos aqui a nossa querida participação, nosso amigo Daniel HDR. Deliciaivo! Eu ouvi o Deliciaivo. Cara, morri de rir com essa porra. Veio participar com a gente. Te falaram o que é o tema, Daniel? Não, cara. Então, bem-vindo ao mundo da derrota. Olha só. Estamos contando nossas maiores derrotas na vida. Sinta-se à vontade a pegar o copo de uísque e aí ficar triste com a gente. Até agora, a gente quer sair daqui pra saber qual que vai ser a pior da noite. Até agora, do Super ganhou, cara. O Super foi esquecido no aeroporto. Não foi no aeroporto, cara. Foi na Disney, cara. Esqueceram de mim. Esqueceram a turma de discussão, me esqueceu discussão lá, cara. Esqueceu o Super, cara. Caralho, cara. Continuando, a gente pode mudar de assunto se quiser, o HDR. Não, prossiga aí, eu tô tentando lembrar um aqui, mas eu tenho uma bem violenta. Não, cara, desculpe, cara, não é por nada não, porque eu acho que eu vou ser Super realmente nesse... Eu acho que ninguém vai me... Eu já falei, cara, eu acho que o Super ganha, cara. Vamos ver o que o futuro nos aguarda, já tem muita coisa ruim pra ser dita, pelo menos da minha parte. Saindo um pouco do ramo... amoroso, né, cara, pra não deixar isso aqui muito mais triste do que ele já está. Muito friendzone, dá mal, dá câncer. Dá câncer, né, cara. Uma vez, cara, eu era torcedor assíduo de estádio, né, cara, um tempo atrás. Eu era fanático, porque não sabe, eu torço pro Grêmio, cara, e na Libertadores de 2007, tava indo pro jogo com um grupo de amigos no carro, e sabe aquele o dia não, cara, que tudo dá errado? Bom, começou que a gente, no caminho... pro estádio, faltou gasolina no carro, porque o cara era tipo sabe o Julius, do pai do Chris, cara, que bota $1 de gasolina e depois bota mais $1 de gasolina. O cara era basicamente assim, aí acabou a gasolina no meio do caminho, e agora, o que a gente faz, cara? Tem que andar pra cacete pra pegar gasolina no posto, voltar, caiu gasolina na mão, porque a gente não tinha uma garrafa pet. Tivemos que botar no saco plástico dentro do carro, até chegar no posto, conseguir abastecer de vez. Aí, a gente tava com aqueles bandeirão, cara, aqueles em cima do carro. Ok, conseguimos abastecer o carro, estávamos indo, a gente tava na freeway, que seria uma grande via, assim, né, cara, que pra chegar no estádio, antes de chegar no estádio, o bandeirão... saiu fora, cara, desprendeu do carro, e nem era... E aí que é o pior, cara, caiu no meio da estrada e tava, tipo, muito movimentada, cara, não tinha como parar pra voltar, entendeu? Ah, sem falar que tava, nesse dia tava chovendo pra cacete, tá? Tava chovendo pra cacete no dia. E mesmo com a... com a bandeira molhada no carro, pegando, ela voou, cara. O pior é que a bandeira não era nossa, era de um amigo. E não era bem bandeira, era tipo um mega lençol, entendeu? A gente pegou emprestado na casa do amigo nosso, cara. Aí, beleza, a gente foi pro jogo. Depois de tudo isso, a gente conseguiu ir pro jogo, a gente chegou no jogo. Deu merda lá dentro, cara, que deu briga entre... Eu nunca entendi isso, como é que dá briga entre a própria torcida? Mas deu briga entre a própria torcida lá, cara. Teve que polícia apartar, deu merda. Só não foi pior, a única coisa que... O Grêmio empatou, cara. Podia ter quase perdeu o jogo ainda, mas podia ter perdido. Empatou. Assim, a única coisa boa da noite foi que o Grêmio empatou, cara. Mas foi um dia não, sabe? Um dia de merda, cara. Não ganha do Super, tá? Mas foi um dia ruim, cara. Nosso convidado, Daniel HDR, poderia fazer as honras com a sua derrota? Olha, cara. Entendam bem, ouvintes, eu não estou fazendo, querendo participar de nenhum concurso aqui, eu sequer sabia a pauta, mas ouvindo esse último relato do Mo e tendo uma ideia do quão desastroso foi o do Super, eu tento presumir o cara, seguinte... Cara, você nem escutou a primeira. Depois eu até vou querer ouvir o episódio para poder ficar espantado. Mas vamos ver se a minha, pelo menos, ela vai fazer jus, tá? A minha é um misto, tá, cara? É uma história de derrota e ao mesmo tempo uma história de bebedeira. Ixi, que ódio. Então, tudo pra dar certo, né? Então tá, exato. E a combinação, lá, né? E a combinação só piora, amor. Vai escutando. Cara, eu tava no litoral aqui, no Rio Grande do Sul, em Xangri-Lá. Tava na casa de um camarada meu e o cara tinha equipamento de som e eu, na época, eu era DJ, né? Como alguns amigos meus já sabem, eu botava som, né, cara? E aí, veraneio, né, cara? Fui passar veraneio ali duas semanas na casa desse meu camarada, fazer festa, né, cara? Pô, convidamos um monte de gente, os guris, os caras, enchemos a casa de gente, a casa tava só ali pra nossa turma ali, e vamos botar som. E quem é que ia botar som? Eu, né, cara? Aí eu comecei a... Deixa pra mim, deixa eu coisa, cara, é só me trazer equipamento. Aí eu tinha a fita mixada, já tinha os meus sets ali com vinil pra fazer mixagem, essas coisas. Tudo bem. Fui botando som, cara, e a casa enchendo. E meus camaradas estavam na cozinha preparando já umas doses de drink pra nós, né, cara? E eles foram fazer uma caipirinha, só que acabou o vodka, certo? Aí alguém, não sei quem, até hoje, cara, dia desde eu reencontrei um dos caras daquela época e ninguém sabe dizer... Que teve a brilhante ideia de botar álcool de cozinha na caipirinha. Ô, cara burro! E os caras cheiram, velho, o copo, já cara. Já tava bêbado antes de fazer o drink, cara? Não, eu não tinha bebido. Calma, eu sei que a pessoa que fez, com certeza, teve essa ideia de merda, né, velho? E, assim, ó, eu estou relatando agora, esse pedaço do relato tá baseado em informações depois da merda toda. Eles foram... Terceiro. Exato. Eles foram experimentar e ficou uma merda. O que será, né? Inclusive, o nome do álcool, eu nem sei se essa marca existe ainda, era Tata o nome do álcool, certo? Álcool de cozinha. Procura, deve ter aí, cara. O teu pai deve conhecer Tata, viu, amor? Bom, moral é o seguinte. Tá, eles saíram pra comprar mais vodka. E eu fiquei lá na sala, aquela galera toda lá, dançando, cara. E eu... botando música. Aí eu larguei uma fita mixada. Pensei assim, cara, vou beber alguma coisa, tô com sede, que tá quente pra caramba aqui dentro e tal. Fui pra cozinha, vi aquele copão suando, cara. De caipirinha, velho. Aí eu fui e bebi dois gole, cara. Lê do engano, né? Não, calma, não terminou ainda. Eu tomei dois golão, cara. Eu fiquei assim, sabe? Cara, putz. Cara, o que, que é isso, né? Tasquei mais 10 colheres de açúcar, cara. Cara. Tá ruim, mete açúcar, né? E levei o copo comigo pra picape. E eu fiquei botando som, cara. Aí eu tava ali a fita, né? A fita mixada. E começou a bater o efeito, cara. Só que eu comecei a ficar tonto. Eu pensei, meu, vou passar uma água no rosto. Fui pro banheiro. Passei uma água no meu rosto, pô, vou mijar, né, velho? Eu tiro o pau pra fora, fico na frente do vaso, mijando. Eu começo a olhar os azulejos da casa do banheiro do meu amigo, do banheiro da casa do meu amigo, e eles começam a se mexer na minha frente. Cara, eu pensei, velho, essa caipirinha tava foda, cara, bateu legal. E eu pensando que era uma boa coisa isso. Eu voltei pra picape, cara. Aí meus camaradas chegaram, e eles chegaram com sacola, né? E eles olharam aquele copo. Eles falaram assim: Daniel, tu bebeu, cara? Sim, por quê, né? Cara, nós botamos álcool de cozinha aí. Eu falei assim: tá de sacanagem comigo. Aí eles me levaram na cozinha e era uma coisa que eu, na minha sede desenfreada, não notei. A garrafa do álcool, tatá, por isso que eu nunca me esqueço não dessa merda. Quase vazia. Aí eu fiquei, puta, fudeu, eu vou morrer, cara. Eu vou morrer, velho. Calma, Daniel, calma, come açúcar. Eu comecei a comer açúcar. Cara, isso só potencializa a merda toda. Aí eu comecei a tomar água também, tomei da torneira, cara, e foda-se. Daí o cara, quer saber, nessa velho? Altura, né, dane-se que é da torneira, né, cara? Cara, quer saber? Foda-se, velho, eu vou lá pra fora. Fui pra fora, a fita tava mixada mesmo. Quando eu voltei, cara, eu era outra pessoa, cara. Eu olhei pra uma guria. Eu sentei no sofá, no lado dela, cara. Olha a sutileza. Eu liguei o modo Mo, antes de conhecer o Mo, assim. E aí, como é que tá? Tudo bem? A guria olhou pra mim assim. Sim, sim, tudo bem. Vamos dar uma volta. Aquele bafo, né, de pinga com álcool, né? Descasse o fósforo, saiu um maçarico ali. Aí ela olhou pra mim assim, claro que não, né? Ela falou isso, cara. Aí eu falei assim, ah é? Tá bom, então. Eu olhei pra frente, tinha o pessoal dançando. Cara, eu juro, cara, se eu tivesse botado um dedo na goela, não teria vindo com tanta força, cara. Veio um jato, cara. Mas um jato de vômito, estilo cara. Filme, aquele com cano então, atrás da véio, boca. Inundou a sala, cara. Cara. O pessoal tava dançando, cara. Deve ter entrado no tênis de algum, cara. Que puta, velho. Assim, eu não preciso dizer que estragou a festa. E aí, velho, o que aconteceu? Aí só foi a agressão, cara. Um dos caras quis brigar, falou que eu tinha vomitado nos pés da namorada dele. E aí os meus camaradas me separaram. E eu, puta, eu ia apanhar pra caralho. Aí terminou a festa, o pessoal foi embora. Ficou aquele vômito na sala. E nós subimos umas 3, 4 quadras da casa dele e fomos pra uma padaria que tinha lá. E eu comecei a comer tudo quanto era doce, cara, da padaria, pra ver se eu melhorava, cara. Eu sei que as coisas que eu me lembro é o seguinte: eu agachado no mato, cagando dentro do meu boné do Slayer. Tinha um boné do Slayer. Como assim, cara? Cara, eu voltando, mijando a cada duas árvores até a casa dele. Eu parava achando que eu ia melhorar vomitando ou mijando. E aí, quando eu acordei na casa, olha, o coitado meu amigo ainda foi tão... Cara, ele deixou eu dormir na casa dele porque eu destruí a sala dele. Eu acordei no quarto de hóspedes lá, cara, com meu tênis cheio de merda. Cara, que era a minha merda, cara. Era a minha merda. Cara, por que que era a minha merda? Porque antes da festa eu comi X. Ah, não, cara, não. Tinha milho, cara. Tinha milho. Cara, quando eu acordei... Cara, isso definitivamente tem que velho, falar, velho, cara. Quando eu acordei e fui sair do quarto de hóspedes, vi na sala, cara, cadê o tapete que tava aqui, né? Meu, tava meu amigo coitado escovando o tapete dele, cara, no pátio da casa, com uma mangueira, velho. Isso ele falei assim, isso no outro dia, cara, já era de manhã. Caralho, cara, cara. Eu vou bater. Eu olhei assim, velho, eu tenho que pagar esse tapete. Falei. Cara, eu juro que é verdade, cara, que cai um raio na minha cabeça. Derrota nível ômega. Cara, eu vou bater palmas em pé em frente ao computador. Ah, isso tem outro nome, hein? Isso tem outro nome, calma lá. Cara, eu nem tenho o que falar, cara. Tu arranjou um sério concorrente, super. Sério, cara. Eu só falo só cara. E a questão é verdade. Olha, tanto que eu participei de um episódio lá do Pauta Livre News, que era história de bebedeira, cara. Vocês podem ir lá. Eu contei essa história, cara. Então é a mais pura verdade. Caceta. Cara, muito bom. E tu nem teve assim. A dizer que era um amigo. Não, fui eu mesmo, né, cara? Cara, e o mais legal disso é que quando tem um... Tipo assim, eu vou em festa de ex-aluno, tá ligado? E aí os caras, vem os cabaços lá e vão encher a cara de... Eu penso, eu pego e conto essa história porque o pessoal fica na pilha de querer botar álcool. Aí eu salvo a vida do moleque, tá ligado? É, você tá fazendo aquela coisa do velho soldado, não... Exatamente. Uma vez eu lutei na guerra, aconteceu isso. Não faça Exatamente. Como eu. Cara, olha, e eu digo mais, viu? É, eu não testei outras marcas de álcool, mas nunca testem Tatá. Tatá é da boa, hein, cara? Tu achou, mo? Tatá... Não achei, cara. Procurei aqui, não achei. Eu acho que realmente não existe mais. Depois dessa, não tô a desistir mais. Alguém deve ter processado ele, porque eu não, né? Fechem as portas antes que a gente ganhe um processo milionário. Tá aí, hein, cara. Não sabia. Próxima vez que quiser turbinar a bebida, meter álcool de cozinha, cara. Caraca. É muito bom, Daniel. Daniel, você realmente conseguiu superar. Tá, na minha mente, superou a do Super. Quem é o próximo a tentar? Não, cara. Aqui, eu botei álcool Tatá. Só aqui. Uma coisa, eu não vi caipirinha por uma década, cara, por causa disso. Não, cara. Que será, né? Eu procurei aqui, álcool Tatá, no Google, caiu, comunidade do Orkut, República Álcool Tatá. Olha aí, ó. Eu acho que o Bifão já tomou álcool Tatá. Álcool em gel Tatá. Meus parabéns, Daniel. Meus parabéns, cara. Luke, eu duvido que alguém vá ser melhor que a história do Super e do Daniel agora, mas pode tentar aí, Chuchu. Cara, não, o Super essa sabe. Daí, essa daí, cara, envolve o bebedeiro e a polícia. Ih, cacete. O nível tá. Dá pra ver que tá aumentando aqui, né, cara? Estamos chegando lá. Cara, só que é que tá, não foi uma derrota individual, cara. Foi uma derrota familiar. É, derrota alheia, não tem problema. Caraca, familiar? Cara. Derrota. É, a família inteira derrotou, né? Cara, foi festa de família, no mínimo. É, era Natal. Ih, tava cara. Todo mundo lá, tava a tendo um amigo secreto, né? Aí o clima tava legal, um outro tava dando umas pontadas com o outro, mas tudo bem, coisa de família. Aí eu tenho um primo meu que não vou falar o nome, só que gosto muito dele. E o cara já tava bem matado. É o Leque. Foi ele que me apresentou o mundo do heavy metal, mas enfim. O cara já tava meio mamado, né? E quando ele fica mamado, ele... Ou ele fica muito engraçado mesmo, ou ele fica um idiota. Só ele fica aí, assim quando tá bebendo. É. E por assim, a festa tava na garagem, que dava pra rua. Aí tinha uns guris que tava atacando bombinha. Sabe essas bombas de Natal? Uhum. Aí uma delas catou bem no carro dele. Era um guri e tal. Aí meu primo chegou: ah, desgraçado, para! Aquela voz bebum. Aí o guri começou a rir, foi embora. Aí começou de novo. Aí meu primo já ficou meio insultado e foi o irmão dele segurar ele. Aí o moleque faz isso de novo. Aí meu primo fica nervoso, vai lá conversar com o guri. O guri dá um tapa na cara do meu primo. Meu primo tava bêbado, revidou. Aí o garoto começou a chorar. E a festa tava com a favela. Quantos anos tinha o teu primo? Meu primo tinha uns 40 anos. Caramba. E o gurizinho? Olha, meu, aí que tá, o guri, a gente então pensava que tinha 20 anos. Quando a gente descobriu, ele tinha só 13 anos. Puta merda. Aí teve aquele episódio do Malcolm que o pai dele bate no cara e o guri tem 17 anos. Cara, aí que tá, desceu, tipo, toda a família do guri foi brigar com meu primo. Aí tinha outro primo meu que ele não tava mamado, só que ele sempre tá mamado, sem beber. Aí começou a briga. É doença aí, isso, cara. Imagina 10 pessoas apanhando, tinha, sei lá, umas 15 pessoas. Linchamento, né, cara? É, então, tem nome, né, cara? A gente conseguiu separar a briga. Imagens, dá imagens. Só que daí o primo, ele pegou, não, canivete, pegou a chave do carro e enfiou bem na perna do outro. Nossa senhora, o negócio virou briga de rua, velho. A família dele é de família de redneck, aí, né, cara? Aí meu tio, todo mundo foi lá tentar salvar o pessoal. Salvar o Natal, né? É, tipo, meu pai começou a apanhar. Eu, quando vi isso, ah, eu tenho que salvar meu pai. Meu pai era um guri na época ainda. Aí eu ouvi. Ô, escuta, teu avô não subiu numa plataforma e falou assim: Can you? O teu avô não, subiu numa plataforma e ficou gritando: Can you dig it? Can you dig? Cara, eu saí correndo tentar salvar meu pai. Saí minha mãe chorando: Não, Lucas, não, eu sou maluco, não. Aí começou a briga, cara. Tava ameaçando. Aí que começou a briga. Casa. Caralho, cara, a chave na perna não é nada. Mad Max, isso. Cara, que família é essa, né, cara? No Natal, cara. Cara, só pra ter noção. Pariu. Aí, tia, ela entrou em desespero. O que ela fez? Ajoelhou, começou a orar. Tá bem alto, cara. Imagina. Tava todo mundo batendo, a minha tia orando no chão, todas as crianças chorando, e uma tia minha que tinha um Alzheimer não tava entendendo. Cara, isso é muito errado rir disso, cara. Eu olhei pro inferno, agora eu só quero rir. Salvar meu pai, eu levei um cascudo bem na cabeça. Aí eu falei, cara, fodeu, eu vou apanhar, quando eu fizer a minha mãe. Sou maluco? Onde é que é? Ela me agarrou, eu agarrei meu pai e a gente foi. Aí a briga tava piorando, chegou a polícia. Tava piorando. A que nível tava nessa hora, né, cara? Tava enfiando chave de fenda já na perna um do outro, né, cara? Não era chave de fenda, era a chave do carro mesmo. Não, não, sim, mas nessa altura o troço já devia estar mais hardcore. Caralho. Cara, o que deu? A família toda ficou brigada, todo mundo se separou. Só que hoje todo mundo conta essa história. Todo Natal essa história volta, só que todo mundo ri, cara. Ah, o carro do meu pai ficou amassado, cara. Ficou com a cara de um outro. Eu não sei quem. No capô do carro do meu pai. Vocês nem chegaram, então, a entregar os presentes de amigo secreto, então? Não, então. No final. Não, voltou todo mundo machucado, assim, né? Eu tirei fulaninho. Meu primo tava todo inchado e tal, né? Com a testa sangrando. Aí, ô Lucas, eu tô com o seu presente. Pegou a Pegou o algodão da máscara de Papai Noel e já fez curativo, né? Não, cara. Quando fui ver, era a camisa de Pearl Jam. Eu sempre uso essa camisa no Natal, cara. Eu sei que isso é errado da minha parte, mas foi um Natal inesquecível. Cara, ele vai contar essa história pros teus netos, cara. Não, cara. Todo Natal. Cara, derrota coletiva é a primeira vez que eu vejo, cara. Cara, vocês estão muito bons, cara. Achei que ia ser uma... podcast triste, cara. Quem é o próximo? Muito bom, cara. Acho que é você, o Nuco. Tá, parabéns, Luke. Quando vai eu lá, tinha uns 12... vamos pra última rodada, tá, vai bom. Lá, o Nuco. Quando eu tinha uns 12 pros 13 anos de idade, aqui no Rio de Janeiro, o que acontecia muito era pega de carro. Então o pessoal meio que se reunia pra ver aqueles malucos tudo. Na época era o Chevette, Monza, só esses carrão assim. Opala. Só o palão, os caras pegavam os carros e faziam fazendo cavalinho de pau. E tinha uma praça aqui perto da minha casa, a Praça da Piraquara, onde tinha um largo mundo. A rua era muito larga mesmo. E o pessoal fechava a rua de noite e ficava fazendo pega aí. Tipo, era evento tipo Fórmula 1, a gente ia pra lá pra ver os pegas. Aí teve um dia, uma vez, que no meio do pega passa um caminhão. Tipo aqueles caminhão que fazia entrega de ônibus. De ônibus não, de papel e outras coisas, só que era de leite. Tipo aquele leite CCPL de, de saquinho. Caminhão parou no meio do pega. Aí todo mundo começou a falar: tira essa porra daí! Tira esse negócio daí! O pessoal já tava juntando em volta do caminhão. Coitado que tá trabalhando, você se mandando. Tirar. Não, pera! O caminhão parou no meio do pega mesmo, assim, no meio da rua. E não é porque alguém tava obstruindo ele, ele simplesmente parou. Aí o pessoal ficou indignado com aquilo. Sacanagem, né? Sacanagem. Sacanagem, vou parar aqui, né, cara? É. Abriu as portas de trás e saiu uns 4 PMs de trás dentro do caminhão. Ah, se fuderam. Das duas e das três ruas colaterais saíram carros da polícia. Era uma operação. Os PM vieram, diferente de hoje em dia, que tem esse negócio de não pode encostar. Naquela época era tenso. Eles já vieram baixando da porrada em cima de todo mundo. Eu fiquei desesperado, pra onde eu vou. Aí de repente eu vi só aquele cara olhando pra cima de mim, vindo com cacetete. Eu subi em cima de um ponto de ônibus, aqueles pontos de ônibus que eram de concreto. E ficou um de cada lado, pulando e batendo. tem o eunuco no meio. Exatamente. Eu dou uma porrada de um, ai, dou uma porrada do outro, ai. Ficava ali em cima correndo. E eu vi o pessoal correndo, eles pegando garota, pegando neguinho, pegando todo mundo que passava no caminho. O cara pulou dentro do valão, ficou com merda até o pescoço. Aí o cara ficou gritando: se tu entrar embaixo, se tu sair daí, tu vai ficar boiando aí, vai morrer na merda. De uma hora pra outra virou uma confusão. Gás lacrimogênio. Eu consegui pular, dei uma de ninja. Dei um salto de cima do negócio do ponto de ônibus. Ralei os dois joelhos. Tenho uma cicatriz até hoje pra mostrar isso. Saí correndo. E a última coisa que eu lembro é: tu não vai fugir sem ter um quero bem. E eu só sentia só aquela porrada nas costas. Tipo, O quero bem foi uma cacetada que eu tomei nas costas. Ou seja, eu nunca apanhou de policial mesmo antes de virar professor, né, cara? Aí, detalhe, pra eu chegar na minha casa era um caminho reto de mais ou menos 10 minutos. Eu tive que fazer um labirinto de uma hora e meia pra chegar em casa, porque a gente tava sendo perseguido. Cheguei em casa, 2 horas da manhã, fudido, quebrado. E naquela época, tipo, há 20, quase 30 anos atrás, 2 horas da manhã era ainda um horário tranquilo. Meus pais não se preocupavam por eu estar na rua 2 horas da manhã. Eu tava na rua, brincando com os amigos, então daqui a pouco eu entrava. Brincando com brincando. Os amigos. Brincando. Levando pau de PM, né? É o que acontece, eu chego em casa e pra completar a situação... saudável. Todo fudido, todo rasgado, sangrando. Porta tava fechada. Caralho. Fiquei lá a manhã inteira. Quando amanheceu, mas o que aconteceu contigo? Pô, briguei na rua. Ficou fora a noite inteira. Eu dormi fora de casa, tava tudo fechado. Fiquei na varanda. Aí, mas o que aconteceu com você? Tropeçou em chamar os teus pais? Cara, eu ia chamar meus pais no meio da madrugada, sangrando, ferrado, quebrado. Preferi dormir ali mesmo. E tava doendo tudo, tanto que eu deitei. Aí minha mãe, o que aconteceu contigo? Pô, briguei na rua. Brigou com quem? Ah, briguei com os moleques aí. Com PM. Os moleques que passaram pela academia da polícia, sabe? Uns moleques de azul, mãe. Com um cacetete. Uma gangue. É uma gangue, mãe. Eles saíram dos caminhões, nem vi. Que merda. Parabéns. Super, meu amigo, tem mais uma história de derrota aí pra nós? Ué, eu? Não bastou aquelas duas? Mais uma pra fechar? Duas. Não, conta você agora, né? As escritórias? Cara, sou com... cara, tem uma que não é... Eu contei duas já. Essa cara, é a minha terceira. Eu conto outra então. Vai preparando outra aí, o Super e o Luke Daniel. Então eu vou contando outra enquanto isso. Beleza. A gente tava, cara, indo pra... assim como a... como a derrota do... do Luke Luke, essa derrota não foi minha, cara. Foi derrota alheia, assim, né? A gente teve tava polícia? Indo. Oi? Teve polícia? Não, não deu polícia. Então não é como a minha. Apanhou da polícia? Eu não é como a minha. Não deu chave na perna, tá, tudo bem, não foi igual a dele. A gente tava indo pra... eu e alguns amigos, né, cara, a gente ia ir pra balada e tal. E a gente sempre faz o esquenta antes na casa de alguém, porque... bebida alcoólica em festa é muito caro, né, cara? Ah, né? Por isso o álcool tá. Aí é feito melhor do que a cachaça. A gente sempre faz o esquenta antes, na casa de alguém, né, cara? Pra chegar pronto já, né? A gente tava na casa de um amigo nosso, fazendo esquenta e tal. Coisa vai, papo vem, tá, vamos. Tá tarde, vamos pra festa. Tranquilo. A gente tava, todo mundo desceu, tava todo mundo no carro. Só que faltava um amigo nosso. Chamar ele de... é, sei lá. Bruce. E o Bruce não chegava, cara. Cadê o Bruce, cara? Cadê o Bruce? Tá no carro, beleza, esperando. Tá, vamos esperar, né? Deu 5 minutos. Vem a mãe do dono da casa, do amigo nosso. Vem a mãe dele e fala... ó fulano, o Bruce tá te chamando. E a gente já... cara, que deu merda, né, cara? Que aconteceu? Aí esse nosso amigo foi lá, subiu na casa, aí deu mais uns 5 minutos, ele voltou. Cara, que aconteceu com o Bruce, cara? Que ele... O Bruce tinha cagado na calça, cara, e pediu uma cueca emprestada pro amigo, cara. Não, e a pior parte, cara, ele não tava bêbado, cara. Ele se cagou sóbrio. Tipo, ele Ninguém acreditou, cara. Aí só desceu ele depois e jogou a cueca no lixo, cara. Aquela cueca toda cagada, velho. Cara, é uma situação muito surreal, cara. Porque ele não tava bêbado, ao contrário do Daniel. Que cagou na não, tênis eu caguei dele. Achando que eu ia melhorar. No tênis caguei dele? Caguei no tênis. Não, cara, eu não caguei no tênis, eu caguei. E aí eu tava tão grogue que eu pisei com vontade, cara. Foi isso, velho. Só pode ter sido isso. Eu não esfreguei na cara, não fiz nenhuma pintura tribal, nem nada. Mas então, cara, foi isso, cara, assim. E o clima depois, assim, ir pra balada com sabendo que o teu amigo tá usando a cueca de um amigo teu porque ele se cagou. Cara, a gente ficou a noite inteira zoando ele, cara. A gente usou ele até hoje. Ei, cagão. Acabando com a moral do sujeito. Muito bom, cara. Cara, Bruce, seu cagão. E Bruce, cagãozão. Bruce que... borrado. Não é uma derrota, mas se eu quase morri, foi na época que eu comecei a trabalhar. Tava junto, tava tendo os protestos, né? Me lembro que na época que começou os protestos, eu fiquei, pô, eu quero ir, né? Até comentei no MDN. Falei, ah, não, no Bairro Sem Chutes, falou, pô, não sei se eu vou trabalhar ou se eu vou no protesto. Aí eu decidi, não, eu vou no trabalho. Aí, no primeiro dia de trabalho, fui processado e tal, fiquei uma hora conversando com a mulher, e o Leonardo tem razão, não sei que é coisa de capeta. Aí, cara, quando eu saí de lá, tava tendo os protestos. Isso aqui, cara, já tava a polícia, sabe? Aí, começou já tava tudo ferrado. Aí começou a soltar bomba de gás lacrimogêneo. Tava na hora boa já. Tá? Eu não sabia o que tava tratando. Eu percebi que eu tava chorando. Pô, por que eu tô chorando e tal? Tão barato. Aí, tipo, na hora, eu só vi uma garrafa vindo na minha cabeça. Eu abaixei pro instinto. Aí veio uma multidão da polícia. Veio várias pessoas. Começou uma maior briga. E eu lá no meio. Né? Os moleques de azul. Que a gangue já cara, nisso tinha várias pessoas fumando maconha, narguilha e tal. Aí tinha idiota que pegava o narguilha e tocava na polícia. Que animal, cara, jogar prova pros caras, né? Toma, filho da puta. Me incrimina aí, cara. Me incrimina. Aí isso começou a ligar, né, pro meu celular. Toma aí, meu narguilê. Aí eu tentei falar com ele, não dava. Aí eu só vi um cara com um coquetel molotov. Eu, não, cara, não pode ser isso. Aí eu abaixei, fiquei ajoelhado. Não ajoelhado, fiquei em posição fetal, né, Fernando? Como um grande silencioso. Caralho. Eu fui ver, era só uma garrafa de cerveja. Cara, eu vi, não sei o que aconteceu, eu saí correndo. Acho que a melhor coisa que eu faço é sair correndo. Tô falando, entrei no shopping. Correr é a melhor opção sempre. É, cara, se você não pode bater, você tem que correr, né? Aí fiquei lá vendo toda a merda. Aí chego em casa. Aí meus pais brigam comigo, falando: ah, você matou o trabalho, que você foi na manifestação. Fiquei todo machucado. Enfim, cara, meu lado patriótico morreu naquele dia. Te rendeu ao capitalismo, né? Uhum. Vou trabalhar mesmo, azar, né? Eu pago o imposto, não tem problema. Não é bem derrota, foi mais ou menos um dia que eu tive que carregar um morto. Nossa senhora. Começou bem, né, cara? Morto muito louco. Cara, não, é o seguinte, eu tava lá morando num apartamento, né, de repente, altas horas, uma vizinha, uma senhora, bati na porta dizendo que o marido dela tava tendo um infarto. Ah, gente, o que eu ia fazer? Né? Eu não sou médico. Que bom. Era isso que devia ter feito, né, cara? É, e no final a gente começou a chamar vizinhos e tal, pra ver o que a gente podia fazer. Pô, era só chamar a ambulância, né? Chama o médico. Aí no final, o que a gente decidiu, né? Alguém decidiu e pediu ajuda. Ah, vamos levar ele lá pra baixo, né? Pra quando chegar a ambulância, atender ele direito. Só que, cara, a gente já viu que o cara já tava morto. O peito dele já tava todo roxo. O cara tava assim, gelado. O que quer dizer? A gente só tava levando o defunto pro camburão, praticamente. Cacete. Aí tava eu e mais dois carregando aquele senhor, né? Morto. Pelo elevador e deixando ele lá. Pelo elevador. Imagina o cara pegando o elevador, tá o super, um cara segurando um tiozão morto, assim, dá licença que eu quero chegar na minha casa. Boa noite, beleza. Boa noite, tudo bom? Tá morto, tá bom, deixa eu chegar na minha casa. A única coisa que a gente fez foi deixar o morto deitado lá na, calçada, esperando o camburão. Caraca, mano. Derrota do cara, né? Porra, cara, a gente tava carregando. Derrota mórbida que essa, né? Morreu, não tem. Essa realmente foi uma derrota mórbida. É, não tem, né, cara, mais derrota que essa. Morreu, morreu, né, cara? Mas, cara, e morreu. Não, cara, é incrível, cara, não é isso. Incrível. Mãe, no elevador, no céu tem elevador. Sim. Morreu. Não, cara, é incrível que onde é que eu vou, nos lugares que eu vou, se tem alguma merda que vai acontecer, acontece com alguém que está próximo de mim. Cara, você não é o super-homem, você é o Lex Luthor. Por exemplo, no Rock in Rio, não foi esse. Foi no de 2000, né? De repente tava lá tendo show, de repente o cara desmaiou e começou a ter convulsões no meio ali. Todo mundo tentando entender. O que o cara tá tendo? Aí tá engasgando com a própria língua. Cara. Ah, cara, no show do Alice in Chains, eu tava lá na grade, começou uma maior briga. Eu e meu pai quase a gente apanhou no dia. Cara, me lembra de nunca ficar perto do Super em algum evento. Cara, no Hollywood Rock, no último Hollywood Rock que teve aqui no Rio, até aquele maldito show que o Kurt Cobain passou cebola na guitarra, o cara tentou escalar a grade lateral pra chegar perto do palco. Ele caiu de uma altura de 10 metros. E só o cara só... Ah! Cara, depois dessa, eu também tentei dar o melhor de mim aqui na minha história. Cara, eu acho que a única derrota além dessa é eu ter participado do Avengers The Crossing ainda assinando como Mike Deodato Studio. A maior derrota. Isso é uma derrota. E todo mundo já foi Mike Deodato por um dia. Exatamente, né, mas ninguém foi Mike Deodato por um dia participando de uma história de merda, né? Eu, pelo contrário... Todo mundo foi Mike Deodato por um dia e todo mundo foi agenciado pelo David Campiti, né, cara? É, isso aí é outra derrota também. Eu acho que a maior derrota é continuar com o David Campiti. Ratinho! Mas, cara, me tira essa dúvida. HDR, hoje, o David Campiti já é quase uma instituição, né? Você já é, tipo... Já é um rito de passagem. Na verdade, ele é um ditame popular. Você está... Ah, cara, isso aí é ruim, hein, meu? Campitearam com você, hein? Não, cara, já é um ritual de passagem, né? Pra você se tornar um... todo artista cabaço. É, todo artista brasileiro pra se considerar realmente... relevante. Tem que levar calote do David Campiti. Mas, cara, uma dúvida que eu queria tirar de você é o seguinte. Assim, pros brasileiros, David Campiti já é um nome mágico, né? Já é remédio. Assim, no mercado, americano, ele já é conhecido. Say my name. Assim. Say my name. David Campiti. You're goddamn right. É, se você disser David Campiti 3 vezes no espelho, ele aparece. Beetlejuice, né? Campiti, Campiti, Campiti. É, mas assim, foi mais errado mesmo como host, naquela história xexelenta lá. Por um lado é bom, né? Porque daí eu não admito, mas é engraçado, então eu falo, funciona em rodas e convenções, essas coisas. Sim, mas assim, quando a gente que é brasileiro, a gente fala tudo, mas assim, no mercado americano, entre os americanos, o pessoal já sabe que o nome dele é maldito. Não, cara, eu nem sei tanto a opinião dos gringos lá a respeito dele, cara. Eu sei que aquele David Eagle Shaw, o Carlos Pagoianan também é agenciado por ele. Nunca parei pra conversar com eles o que eles acham. Mas é sério, não tem mais outras histórias. A não ser essa, cara. Essa aí valeu, cara. Nenhuma. Essa daí é... Já que você trabalhou pro Campinho, é uma derrota. Acho que é quem continua, é uma derrota. Olha lá que filha da puta. Vamos parar de falar por aqui, senão vou tomar processo. Opa, vamos parar pro meu amigo Luke Ross. Não, pera, para aí. Campada, acho que era isso. Vamos agora às nossas configurações finais. Começando com o querido amigo Eunuco. Só uma última derrota pra terminar. Isso, dá a última derrota, configurações resumidamente, finais e manda um tchau. Você está com uma pessoa há um ano e meio. Você. Olha lá, voltamos às derrotas. Só pra encerrar, você ficou com a pessoa, você se comprometeu até mesmo a casar com a pessoa. Meu Deus. Depois de um ano e meio, a pessoa termina um relacionamento porque ela mudou as prioridades dela. Um mês depois, você vê no Facebook da pessoa: noiva. Tá Nossa, que filha da puta, veja você. Olha aí que filha da puta, veja você. Cara, que merda, cara. É pra... Você parece aquele papinho que tu ouvia quando tu era adolescente, assim. Ah, eu não posso namorar agora porque eu tô estudando pro vestibular, tenho que me concentrar. O problema é quando você é homem velho, barbado, pagando aluguel e você ouve uma história dessa. Aí é brabo, hein? Que merda, cara. Super! Vai lá, meu amigo. Lamento, amigo. Duro gol. Comentário, configurações finais, enfim. Só um pouquinho. Essa é aquela moça que ficou discutindo a DR no meio do movimento aí da passeata? Não. Essa, só foi. Graças a Deus, essa eu ainda estou com ela, estamos bem, estamos felizes. Ela ainda não sacaneou o Eunuco ainda. Olha só que filha da puta. Finalmente se deu bem, né? Alguém se deu bem na passeata, né? O Luke Luke tomou garrafada na cabeça, né, cara? Super, meu chuchu, vai lá. Ah, cara, eu ganho de todos vocês, meu. Não tem essa, não. Luke Luke. Cara, recentemente eu tava dando ideia numa garota que trabalha. Ai. Aí tava indo e tal, aí eu tava conversando com ela. Foi filho da puta da minha parte que deixou o cliente falando sozinho e fui falar com ela. Olha lá, cara. Depois a gente disse que é atendente de telemarketing, é bicho desgraçado, aí ó. Aí, cara, eu tava falando com ela, aí meu chefe chega, Lucas, tem que falar com você. Eu falei, puta. Derrota do cliente é essa aí, né, cara? Eu falei, pô, ferrou, né? Ele vai me dar uma bronca. Aí o Lucas, tem uma má notícia pra te contar. Ela, conta, né, cara? Ela tem um filho. Aí, putz. Aí, ele, calma, vai piorar. Aí ela olhando pra mim, até acenou. Aí o filho da puta do meu chefe vai no meu ouvidinho e fala, ela é lésbica. Aí eu vou mostrar a história da namorada dela. Ela não assinou pra mim, assinou pra namorada, cara. E eu tava atrás de ti, né? Tipo, oh, bro. Shit. Que merda. Caraca. Parabéns, Luke Luke. Daniel, configurações finais, jabás, se tiver mais uma mini derrota ou não, enfim, não, cara. Tem, o palco, cara, é teu. www.dinamo.art.br. Se você quer concorrer a 3 sketchbooks autografados por Walt Simonson. Ah, sim, verdade. Colocaremos o banner se o podcast for ao ar e ainda estiver promoção. Ele tá no ar ainda, ele tá no ar, vai ter um mês pra você mandar. Ah, não, então vai ao ar, a gente bota o banner lá. Escuta aí o www.dinamo.art.br, o episódio 128 do ArgCast, em que o Mo participa e solta um dos jargões mais fodas dos últimos meses. Deliciaivos. O do Thor? Deliciaivos realmente foi épico, né, cara. Ah, sim, e se você tiver com o Safe Search desligado no Google, faça questão de procurar Spider-Man Jerk Off GIF. Aí vocês, cara, vão ver o que o Mo faz com a webcam. Não procurem esse GIF, não façam isso. O Daniel não presta, cara. Eu Nuco, qual é o Facebook do Baile? É, o Facebook, Baile dos Enxutos. Qual o e-mail do Baile? O Baile dos Enxutos, @gmail.com. Certo. E puta que pariu, que imagem desgraçada. Ah, cara, eu falei pra não pesquisar, cara. Ouvintes, leitores do Baile, escreve aí as derrotas de vocês aí, cara. O que derrota amorosa, derrota no trabalho, derrota, que eu quero ver quem é que vai ter derrota de família igual do Luke Luke, cara. Imaginei a família dele, tipo aqueles redneck americanos, tá, cara, e tudo cuspindo fumo. É o final do Breaking Bad, só que com a família dele, né? Sim, cara, eu pensei na hora naqueles redneck nazistas lá, cara. Enfim, escrevam aí, galera. Ah, e não esqueça, se vocês procuraram a imagem, lembre-se qual é a foto do Mo no Facebook. Olha lá que filho. Não procure. Não, peraí. Eu lembrei de mais uma, rapidinho. Vai. O Mo falou que maconheiro é uma raça ingrata, né, cara? Não, é uma raça que merece morrer. Então, cara, no segundo ano de publicidade, eu ia junto com uma amiga fazer um trabalho. Eu tava pensando em seguras intenções, tá? E essa minha amiga, ela curtia... Como pode dizer? Era fã de grunge, né? Então eu peguei minha camisa Pearl Jam, fui lá, né? Foi bacana. Tu ganhou no Natal aquela? É, ganhei no Natal. Precisa de sangue, né, cara? Aí chegou lá, cara, tava todo mundo fumando maconha. Todo mundo. E eu, cara, eu tinha que passar naquele teste, senão eu tava ferrado, né? Aí olha eu, só, que cara, beleza. Aí eu pensei, dou ideia nela ou faço a prova? Aí eu comecei a fazer a prova. O cheiro de maconha tava aumentando, cara. Aí eu comecei a passar mal. Cara, o restante não me lembro muito bem. Acho que eu fui embora. Não sei, ela me seguiu. Acho que o cheiro foi tão belo. Deu fome, né? É, cara. Deu larica. Deu uma fome, nada. Não sei. O olhinho começou a ficar pequenininho, vermelhinho. Olha isso, George Bush. Não passei no trabalho, tirei nota baixa. Enfim, maconha tá sem graça. Afinal de contas, a maconha diminui o QI, né? E não, cara, tu é formado em publicidade, cara. Aham. Puta, bem-vindo ao clube, cara. Que merda, hein, meu? Não sei o que é pior, vocês dois serem publicitários ou dar aula pra publicitário. Não, mas, cara, eu fiz só o técnico. Tu fez tecnólogo, então, tá? É, só fiz o técnico. Parabéns, cara. E não pegou a guria, aposto, né? Ele não se lembra que pegou, então. Eu não me lembro. Tá, tu não lembra? Tá, não pegou então, cara. Puta, o cara tava muito doido, velho. Se tivesse pego, eu tinha lembrado, cara. Não ia esquecer. Deve ser aqueles filmes, tipo aqueles filmes americanos que o cara faz algo maravilhoso. Tipo, ele pegou a mulher, mas ele não se lembra. Então tá bom. Era isso então, cambada. Escrevam aí as suas derrotas na seção de comentários. E era isso. E tchau, minha filha. Até semana que vem. Ou não. A vida é uma merda. A vida é uma derrota. Deliciai os comentários. É amor. Te contar. Bem, amigas do Baile dos Enxutos, aqui quem fala é Gary Bilbo, o editor do Super Amiches e dos podcasts do Baile dos Enxutos. Empolgado com o tema de vocês, eu resolvi dar também a minha pequena parcela de derrota, a minha história, que ela começa bem assim. Tava lá eu, livre, alegre e forte, com os meus 19 anos. Quando eu comecei a namorar com uma garota muito mais jovem que eu, ela tinha 14, sim, vergonha. O namoro acabou não dando certo, blá blá blá blá blá blá, e deu nisso. Só que, enquanto a gente estava namorando, eu apresentei para ela um amigo meu. E ela apresentou uma outra amiga dela para esse meu amigo. Lógico que isso aí ia dar merda. Passando esse tempo, o namoro não deu certo, eu separei, e esse meu amigo continuou namorando com a amiga dela, e ela ia para uma festa de aniversário desse meu amigo. Olha a merda chegando. Bem, eu, como gostosão nerd que sou, comecei a dar uns pegas numa ruiva que eu acabei conhecendo aqui da minha cidade e tal. E até aí tudo bem. Essa ruiva acabou apresentando uma amiga dela para um outro amigo meu. Olha a merda de novo. E tá. Esse meu amigo acabou chamando as duas meninas para ir na festa do meu amigo que estava namorando a amiga da minha ex. E elas acabaram topando. Aí eu falei, não, vai dar merda, mas vamos ver o que dá. Recebi vários conselhos, tipo, não, gariba, não faz isso, cara, vai dar merda. Escuta bem, olha o que você tá fazendo, você vai se fuder. E foi o que aconteceu. Bem, chegou no dia do aniversário e eu falei, puta merda, o que vai dar? Eu até tentei lá falar com a ruiva que eu tava pegando. Falando, não, vamos nessa porra, vai dar merda e tal. Aí ela ficou cheia de mimimi, querendo ir, beleza. Essa ruiva era evangélica, mais um adendo da merda que está pra acontecer. Chegando na festa, eu com essa nova mina, me deparo com a minha ex. Ela ficou putaça, nem olhou pra minha cara, não quis falar comigo. Eu também não queria muito falar com ela, mas até aí tudo bem. A gente tinha acabado pouco tempo com o relacionamento, então ela ainda tava naquela de sentimento e tal. Eu também ainda tava um pouquinho pegado a ela, mas beleza, não deu certo, foda-se. Só que daí essa mina que eu levei pra festa ficou louca, bebeu um monte, tive que cuidar dela bêbada, me agarrando, me beijando na frente da minha ex-namorada. Foi uma merda foda. Até aí tudo bem, até aí eu não tinha me fudido. Levei ela pra casa, acabamos dando uns amassos fortes, mas como ela era evangélica, não consegui comer, infelizmente, os amiches. Bem, moral da história, depois eu descobri que a minha ex pegou um outro amigo meu que eu considerava pra caralho, e eu ainda tinha um pouco de sentimentos por ela e fiquei muito puto com ele por causa disso. A ruiva que eu estava pegando me largou, voltou a namorar com um ex-namorado evangélico dela e me deixou na rua da amargura e na punheta. E no final de tudo, eu fiquei sem amigo, fiquei sem a mina ruiva gostosa que eu tava pegando e fiquei na maior depressão do caralho, porque, porra, um amigo pegar uma ex-namorada é uma grande merda mesmo. É isso aí, pessoal, essa foi a minha história, não é não tão boa quanto a história do Daniel e HDR e do Super de ter sido esquecido lá na Disney, mas tamo aí, né? Beijo na bunda dos senhores e até mais. Agora vou te contar.